Olá, eu sou o Java e está começando mais um podcast do Portal Mistério. Quero agradecer ao pessoal lá no Facebook, aos meus amigos Léo Draca e Leonardo, que me deram feedback sobre a música de fundo tá alta demais e atrapalhar. Então eu acabei refazendo, optei por preferir refazer esse episódio do que simplesmente tentar arrumar essa edição. Então, esse episódio todo começou com um post lá no Facebook, onde os leitores Bonelli, eles pediam por mais personagens. Então queriam saber se a edição X ia sair, se o herói tal ia ser publicado. E isso aí é muito comum da gente ver com leitores novos. A pessoa tem contato com aquele quadrinho, seja ele qual for, mas aqui a gente está falando especificamente de Bonelli. Ele tem contato com esse quadrinho novo, fica empolgado e aí acaba querendo mais e mais e mais edições daquele personagem, outras revistas, enfim. Isso aí é muito comum. Mas, curiosamente, isso atrapalha o mercado. Pode ser maluquice falar isso, mas eu achava que o Dorival Vitor Lopes, o DVL, ele tem uma afirmação grosseira sobre isso. Ele fala que os leitores pedem quadrinhos, ele lança e ninguém compra. Apesar de eu continuar achando isso grosseiro, ele tem razão no que ele fala. A gente pede o quadrinho e acaba, por algum motivo qualquer, não comprando, não levando à frente. Aqui eu não estou julgando nenhuma condição financeira. Só estou falando que lá nas redes sociais a gente vai, pede. A editora entende aquilo como um clamor popular, lança aquele quadrinho, mas no fundo a gente não compra por qualquer razão. Mesmo eu continuando achando que esse é um comentário grosseiro do Dorival, ele tem certa razão em falar isso. Ele fala isso lá no blog do Tex também, blog do Tex Willer. Ele comenta bastante sobre isso, ele interage até razoavelmente bem lá. Mas, de qualquer maneira, ele poderia dizer isso de outra forma. Ele poderia dizer que não lança a revista porque entende que o mercado não vai querer, que o clamor ali das redes sociais não justifica em vendas. Mas para a gente poder entender melhor um pouco como funciona esse mercado, eu fui fazer algumas pesquisas justamente para mapear quem poderia ser um vilão, quem não seria esse vilão todo que as editoras contam. E aí a gente tem que prestar um pouco de atenção numa característica comum do mercado brasileiro de quadrinhos, seja Bonelli ou Marvel, DC Comics, é que ele é um mercado de mix. Aqui é muito comum, desde a editora Abril, Ebal, Vec, se a gente olhar para trás, você tinha aquelas histórias, aquela revista com duas ou três histórias de personagens, não só do personagem principal, como de personagens secundários, que talvez isoladamente você não comprasse. E é isso aí, vem desde lá do início, do final da década de 70, início da década de 80. A Bonelli não se tradicionalizou aqui no Brasil por essa forma. Poucas vezes a gente viu lá na editora Globo um mix da revista que chamava Fumetti até, e aquilo ali foi um fechamento das edições Bonelli. Tinha um mix ali de vários personagens de Bonelli que a Globo publicava. No caso do Tex e até dos outros heróis Bonelli tradicionais, eles seguem o padrão europeu, cada herói tem a sua própria revista individual. Aqui a Mitos também tentou isso, com a revista Mitos e os Aventureiros, que foram 6 edições, 5 edições regulares e um especial, e depois com a revista Cast e Damien, que era, na verdade, a junção de 2 personagens que eram publicados isoladamente lá na Itália. Esses personagens eram minisséries, eram séries, não chegaram a ser uma série regular, e aqui no Brasil o planejamento era de 18 edições e eles pararam na edição 5. Isso aí não tem sido fácil para ninguém. Financeiramente falando, nem o universo Bonelli escapa dessa situação de mercado. Aqui no Brasil, praticamente se restringe a Tex e as suas 837 republicações. É também uma curiosidade, aí falo com todo carinho, não estou criticando ninguém, só acho curioso. Tex tem uma história inédita e 850 republicações de histórias antigas que estão saindo de novo, de novo, de novo e de novo. Isso não... E eles compram. Nos mais diversos formatos, os leitores de Tex, eles só leem Tex na sua esmagadora maioria. E eles só gostam de Tex, eles inclusive se comunicam usando gírias dos personagens da revista Tex. Eles precisam ser estudados. É, também não ajuda muito o mercado Bonelli, porque aí eu estou falando até como uma pessoa que também tem uma empresa. Quem tem uma empresa precisa de lucro. Não é feio, não é obscuro uma empresa desejar lucro. E se o nicho daquela onde aquela empresa atua, o que dá dinheiro é o produto A, o produto B, a empresa tem todo o direito do mundo de investir naquele produto que dá dinheiro a ela. No caso, eu tenho certeza que a Mythos ganha dinheiro muito com Tex. E apesar da Mythos não informar sobre tiragem, volumes de venda, a gente pode considerar que, sei lá, de 50% a 60% do que é produzido encalha. O encalhe é aquela revista que não vende e volta para a editora. Lá nos Estados Unidos e na Europa, não estou aqui de novo considerando questões econômicas, diferenças culturais nem nada. Vamos falar só uma conta de padaria, de número. Lá nos Estados Unidos, um quadrinho sai mais barato que no Brasil. A capa, o tamanho, o número de páginas, tudo é idêntico. Só o que muda que é o idioma que vem dentro dos balões. Mas é claro que os custos de tradução não explicam esse aumento. É uma equação que fica muito complicada. O custo da impressão aqui varia muito de acordo com o fornecedor, qualidade do papel, a previsão de encalhe e até a distribuição pode fazer o custo do gibi aumentar. Mas aí começamos falando do vilão. Quem é o vilão afinal? Eu acho que aqui a gente tem dois vilões em ação: a tiragem e a distribuição. Enquanto outros países trabalham com tiragens médias de mais de 10 mil exemplares por edição, aqui no Brasil esse número, na média, deve ficar na casa dos 2 mil. Estou falando na média. O mercado é muito pequeno, vai vendendo pouco, e elevar essa produção é produzir mais encalhes. Supostamente, lá atrás, a Editora Abril criou a distribuição setorizada para tentar minimizar ou mitigar esses custos de produção, que basicamente era redistribuir o encalhe para as outras praças e trabalhar com edições, né, com tiragens mais reduzidas. Isso aí também faz o custo unitário subir. E aí o raciocínio é simples. Fora o papel, que varia segundo a quantidade de exemplares, toda edição tem um custo fixo, daquele que você não pode fugir. Composição de páginas, máquinas, revisões, tudo isso independe da tiragem. E quando se divide o custo fixo pelo número de exemplares, você tem lá o custo unitário. Como o mercado brasileiro se organizou com base nessas pequenas tiragens, o preço final de um volume é sempre alto. Mesmo lá para os quadrinhos grandes, tipo Marvel e DC, eles vendem dezenas de milhares de cópias, mas continuam custando caro, já que os editores fixam o preço com base em padrões, um certo X reais por página, estabelecido aí também por essa equação maluca das baixas tiragens. A vantagem dos editores é que alguns títulos dão mais lucro, foi o que eu falei, e quase sempre compensam o prejuízo dos títulos que acabam encalhando. Essas tiragens mínimas projetam o custo unitário lá para as alturas. E o leitor, né, nós, é que acabamos pagando essa conta. E por tabela, ouvindo sempre essa mesma ladainha, essa mesma desculpa de quando a gente pede um título novo e acaba por não comprar. E aí, meio a meio, metade é culpa da editora, metade é culpa do leitor. Ela não vai produzir um quadrinho de R$1 produzindo 5, 6 milhões de unidades porque ela precisa de lucro, tem famílias que dependem daquela operação dela, como sua família depende do trabalho de vocês, né, meu, e isso aí a gente tem que escolher. Eu gosto do Martin Mister, eu compro o Martin Mister, eu não compro o Tex, não leio o Tex, não sei o que acontece com ele. Eu gosto do Martin Mister, é um direito, né, igual de quem gosta de Tex. Se Martin Mister tivesse 5 revistas por mês, fatalmente eu compraria as 5 revistas por mês. Mas chega um momento que a gente precisa escolher sobre o que fazer. E aí, com base em algumas outras pesquisas que eu encontrei, eu estimei mais ou menos como é composto o preço de capa de uma revista. O papel, ele representa menos de 5% do custo da revista. E normalmente ele é transformado como vilão da história. Só que no plano real ele chegou a subir, ter um salto aí de 54% no seu preço. Estou falando do preço do papel, não da revista. O editor, ele fica com algo em torno de 37% do preço de capa. E aí ele tem que pagar os custos fixos de funcionamento da editora. Não só tradução, tem que pagar tudo. Luz, aluguel de onde ele fica, os profissionais que trabalham lá e tal. A gráfica, ela fica com menos de 8% do custo da revista. O distribuidor fica com 35%. E aí esse pode achar que a gente ficou maluco, mas o cálculo é feito com base em alguns preços de revista que estão em pré-venda. É só você imaginar que aquele desconto que o editor está te dando seria o que ele pagaria para um distribuidor. E você ainda arca com o frete. Então você tem que somar aquele desconto mais o preço do frete que você pagaria. Normalmente, se você parar para pensar, pelo menos no caso da Mitos, o desconto que ele dá é muito próximo do preço que você paga de frete. Se você comprar mais de um título, compensa você ganhando frete. Então, não é errado você imaginar que aquele desconto que ele está te dando é o preço do distribuidor. E aí a gente tem que fazer uma outra observação. O Brasil é o país dos monopólios. A gente adora. A gente gosta de ter só uma empresa fazendo isso, só uma empresa fazendo aquilo, não pode ter concorrência. A gente adora isso. E depois reclama. Então, no Brasil, a Editora Abril, antes dela falir, ela foi comprando as distribuidoras e, através da empresa dela, que chama Total, ela dominou o mercado de distribuição de revista no Brasil. Isso aí é muito ruim. Porque se você só pode distribuir por uma, o cara vai cobrar o preço que ele quiser, quem paga o pato somos nós. E aí, para fechar essa conta, em torno de 15% do preço de capa é o que a editora paga de royalty ao dono do personagem. Falando um pouco mais da Mitos, a gente pode fazer um outro cálculo maluco, mas é só como comparação, não tem fundamento científico nenhum. Que é pegar o valor da capa de uma revista e dividir pelo número de páginas que ela tem. É algo muito simples para avaliar o custo, independente da qualidade. E aí eu vou fazer aqui uma comparação rápida. Uma revista mensal do Tex, ela tem em torno de 116 páginas. Custava, na época que eu fiz esse levantamento, R$ 9,90. Então o valor por página é de 12 centavos. Comparando com o Martin Mister, que é o meu personagem preferido, ele tem 100 páginas, custa R$ 26,90. Então o custo por página é de 27 centavos, ou seja, 12 centavos contra 27 centavos. Isso aí está incluído com certeza a tiragem. Quanto maior a tiragem, mais barato é para você fazer aquela pagar a gráfica. E aí também a gente não pode esquecer nunca a cotação do euro, que é o royalty que a Bonelli cobra. A Bonelli é italiana, vai cobrar o royalty dela em euro. Quanto mais desvalorizada for a nossa moeda frente ao euro, mais caro é também para se produzir uma revista. E assim, tem alguma alternativa para baratear o preço da revista? Eu acho que quando você pega, especialmente um quadrinho Bonelli, eu estava vendo isso esses dias, não tem mais propaganda. Eu não consigo entender isso. O mercado de quadrinhos não é mais um mercado infanto-juvenil e poderia ter ali uma forma de você captar recursos com propaganda para que aquele valor ali fosse, né, diluído. Então a gente vê propagandas de outros gibis da editora, ou seja, ela está aproveitando aquele espaço livre para promover ela mesma. Mas não é porque ela quer que você conheça o título X ou Y, é porque não tem ninguém para anunciar, para pagar naquele espaço. As revistas Bonelli, o Dylan Dog e o Martin Mister, na última capa, né, a parte final da revista, ali vem o mesmo texto desde sempre, falando dos personagens, eles juntos ali e tudo mais. Não tem também uma forma de captar recursos para propaganda. E aí eu acho que também é um pouco de culpa da editora, que de alguma maneira não foi buscar parceiro, ou seja, não tem naquele seu produto um atrativo para que um anunciante exponha a marca dele ali. Talvez porque não deseje, ou porque não tenha um departamento apropriado para esse tipo de situação. E aí, quando a gente começa a falar sobre o perfil do leitor brasileiro, quando a gente começa a falar que a empresa não conhece o seu público, não buscou esse mercado, não entendeu, que aí eu poderia entrar aqui em diversos modelos de explicação de o que é mercado e o que é audiência. Grosseiramente falando, a audiência é quem te vê, mercado é quem te compra. E talvez a editora não conheça o seu mercado. Ela tem uma grande audiência, e a gente pode chamar de audiência as redes sociais, que somos nós, dizendo, ah, eu quero comprar, eu gosto. Mas às vezes, naquele momento que você vai comprar o gibi, o seu dinheiro não deu, né? De novo, não estou julgando nenhum momento econômico de ninguém. Nós estamos aqui no mundinho perfeito e estamos analisando isso aí. E aí, quando a gente fala de leitores Bonelli, a gente está falando de um nicho muito mais específico, que é justamente aquela pessoa que gosta de quadrinhos, mas lê aquele tipo de quadrinho somente. É uma característica muito comum do leitor Bonelli. Eu tenho para mim que talvez a Mitos não conheça o seu público, não conheça assim a fundo o seu público. Eu não estou falando de anseios, nem desejos, nem do que a gente quer ou que a gente não quer. Eu digo realidades socioeconômicas, onde eles estão distribuídos, onde eles se concentram, onde está a faixa etária que se concentra mais o consumo do produto. Nada disso é feito. Então, um tempo atrás, e assim, dizem que é uma questão estratégica eles não divulgarem isso. Eu discordo disso. Eu acho que quanto mais a gente tiver conhecimento de onde as coisas estão concentradas, isso facilita para todo mundo. Então a gente imagina que as editoras fazem esse tipo de pesquisa constantemente, mas por algum motivo não divulgam. Um tempo atrás eu fiz essa pesquisa, fiquei alguns meses coletando dados, pouco mais de 500 pessoas participaram. Por amostragem a gente pode ter aí um caminho para entender. Alguns números não surpreendem. 85% do público é masculino, tem aí uma grande presença, né, financeiramente falando, entre as classes A1 e B2, lembrando que essas classes não fui eu que escolhi, elas vieram lá do IBGE, da classificação que é utilizada no IBGE para fazer o censo da população brasileira, e que esse grupo, né, essa faixa financeira, gastam grandes quantias por mês em quadrinhos, especificamente em quadrinhos. 93% do público pesquisado se preocupam com o português utilizado, eles gostam disso, e quase a metade dessas pessoas começou a ler quadrinho por interesse pessoal, sem nenhum tipo de influência. E aí, quando a gente fala da distribuição dos leitores por região, é claro que, como eu fiz uma pesquisa pela internet, talvez o engajamento de pessoas de alguma região tenha sido maior do que outras, mas dá pra gente mapear isso aí, dá pra gente ter um aparato. Eu me surpreendi nessa parte porque 37% das pessoas que responderam a pesquisa eram do Sul, são do Sul do Brasil. Eu achava que a região Sudeste teria um número maior. 32,8% são do Sudeste. Então 37% do Sul, 32%, quase 33% são do Sudeste. 18,5% são do Nordeste, 3,4% do Centro-Oeste, 5,9% da região Norte do Brasil. E aí a gente tem também, claro, classes econômicas envolvidas, dificuldades de logística e tudo mais para que as revistas cheguem nesses outros centros. E 2,5% das pessoas que responderam moram em Portugal, que é um grande consumidor de quadrinhos feitos aqui no Brasil, até pela proximidade do nosso idioma. Não dá para dizer que é o mesmo idioma, sinto muito, mas a proximidade do nosso idioma ajuda bastante nisso. O gênero, eu já disse, quase 85% são de homens. E a distribuição de faixa etária, a grande concentração, assim, mais da metade dos leitores, está concentrada na faixa de 36 a 55 anos. A Bonelli tem esse problema. Não sei se eu vou chamar de problema, mas eu não vejo o público Bonelli sendo renovado num ritmo que garanta longevidade dessas publicações. Eu acho que o público, especialmente no Brasil, o público de HQs Bonelli, ele vem envelhecendo junto com o personagem. A renovação é pequena, é pequena. Um público menor de 25 anos é só de 9,5%. E de 26 até 35 anos, 23%. Ou seja, você tem ali um salto de 9,5 até 23, uma faixa de pessoas que não está crescendo, eles não vêm crescendo no mesmo ritmo. As faixas posteriores, elas vêm sendo acompanhadas numa proximidade maior. E aí, assim, como o primeiro contato das HQs, muitos, né, dos quadrinhos, muitos estiveram na fase de alfabetização, a maioria esmagadora foi por interesse pessoal, depois influência de outras pessoas, ou como passatempo, sempre números menores. Sobre o hábito de compra, também uns números muito bacanas. 28%, quase um terço das pessoas que eu entrevistei, compram mais de 15 revistas por mês. E as duas outras faixas grandes, concentradas, são a de 6 a 10 revistas por mês e depois de 1 a 5 revistas por mês. Isso aí a gente está falando que grande parte dos entrevistados gasta mais de R$150 por mês em revista. Isso é um número muito expressivo. Na nossa economia, você gastar com as nossas dificuldades financeiras de país e tudo mais, você investir R$150 em quadrinhos, eu considero um dinheiro muito bem gasto. Gasto em torno disso também. Se eu pudesse, gastaria mais. Eu acho que isso é um número muito expressivo. Se a editora olhasse com carinho para esse tipo de situação, talvez ela conseguisse vender um pouco mais. E aí, quando a gente fala sobre os campeões de preferência das histórias, se novas ou antigas, aí praticamente não houve disputa, chegando a 79% das pessoas pesquisadas gostam tanto de histórias novas quanto de histórias antigas. E se a gente parar para olhar o quanto se gasta unitariamente, né, quanto que a gente paga por um único exemplar, quanto que a gente está disposto a pagar por um único exemplar, o público Bonelli está entre os que tem o bolso mais aberto. E 68% praticamente dos leitores Bonelli têm os bolsos bem abertos. Eles se dispõem a pagar mais de R$50 por um único exemplar. Eu acho isso também um dado muito importante de pessoas que podem ou querem gastar para uma edição mais caprichada, para uma edição mais bacana, ou mesmo, no meu caso, que eu pago, eu acho caro o Martin Mister, mas eu pago lá os quase R$30 que ele me custa. E também, praticamente, todo mundo da amostra, todo mundo que respondeu a pesquisa, concorda que o preço das revistas é muito alto. E aí a gente pode, de novo, revisitar os temas que eu já abordei aqui ao longo desse episódio, ou pode usar aquela desculpa de que a pirataria também atrapalha bastante esse preço, contribui para que o preço seja alto. Mas aí eu fui fazer uma outra pesquisa em relação exclusivamente à pirataria de conteúdo digital, seja ele filme, livro ou qualquer coisa. E aí eu achei três pesquisas, uma australiana, uma sueca e uma japonesa. E aí essas pesquisas dizem ali no seu resultado que as pessoas que mais consomem qualquer tipo de pirataria, de conteúdo pirata, são os que mais gastam dinheiro com conteúdos legalizados. E a pesquisa sugere que para cada tipo de conteúdo, aqueles que consumem o legal e o ilegal, juntos, gastaram mais num período de 3 meses do que aqueles que consomem só o conteúdo legalizado. Claro, eu estou falando de alguns estudos que remetem a 2015, e aí já vai um abismo muito grande de tempo. Mas a questão é que pessoas que consomem conteúdo legalizado, só o conteúdo legalizado, tendem a gastar menos dinheiro do que aqueles que consomem conteúdos legais e ilegais. E uma possível explicação que os autores da pesquisa dizem é que as pessoas que consomem o conteúdo pirata acabam tendo mais contato com cultura e com isso se mostram mais dispostas a investir dinheiro. O estudo sueco, ele também faz uma relação entre o consumo ilegal e a probabilidade de pessoas que investiram em serviços legalizados de streaming. E aí aponta que 60% das pessoas que compartilham ou consomem conteúdo pirata podem e pagam por serviços de streaming, por exemplo, de música ou Netflix. estão comparados a 39 que não consomem conteúdo pirata. Ou seja, dos 60% das pessoas que compartilham a pirataria, eles pagam por serviços de streaming. E 39% do que não consomem conteúdo pirata não pagam nenhum tipo de serviço de streaming. E aí, com relação a filmes e tal, isso aí é bem, bem semelhante. Tem um site que chama Torrent Freak, que ele tem uma posição mais radical ainda. Ele diz que a eliminação de qualquer tipo de conteúdo gratuito via compartilhamento de arquivos causa um grande impacto negativo aos serviços de streaming. A pesquisa japonesa, por sua vez, ela menciona que, falando basicamente de mangás, que são os quadrinhos deles, são muito fortes lá. As pessoas que consomem mangás e foram buscar mangás piratas, ou seja, séries antigas que deixaram de ser publicadas e foram disponibilizadas gratuitamente na internet, né, ilegalmente na internet, essa procura por material antigo fez também crescer a venda de produtos, de materiais, de edições dos mangás recentes. O mangá lá é serializado, então acaba um, começa outro, isso aí parece uns Power Rangers, sempre tendo outras equipes logo depois que uma série ou outra acaba. E isso aí fez o consumo crescer. E aí, assim, o que a gente pode olhar de fato? Essas três pesquisas, elas mostram que a disponibilidade gratuita de conteúdo, de cultura, pode aumentar a quantidade de pessoas dispostas a investirem nesse setor. E aí você vai se aliar à existência de serviços específicos e regulados em como as plataformas de streaming, e o futuro do quadrinho pode ser também migrar para esse tipo de plataforma. Já existem aqui no Brasil a Social Comics e lá nos Estados Unidos a Comixology, que agora é da Amazon, e agora já tem um tempo que ela é da Amazon, e elas vendem quadrinhos digitais das minhas editoras, Marvel, DC Comics, Dark Horse, Valiant, e quadrinhos de alta qualidade. Não é uma característica Bonelli, a Bonelli não permite que você tenha quadrinhos digitais, tem umas poucas iniciativas no iTunes, na Apple, especificamente de Martin Mysterio, eu nunca achei o de outros personagens. A Bonelli não tem essa característica, talvez isso aí seja ruim para ela de alguma maneira. Aqui mesmo no portal tem os downloads de revistas que não estão em bancas, são revistas antigas, justamente para eu tentar de alguma maneira ajudar a fomentar a novos leitores e ter lá um acervo. Mas se alguma editora se sentir incomodada, eu retiro as revistas, como já aconteceu. Revistas que estão vendidas em banca, eu não disponibilizo, porque não acho que é o melhor caminho. Se um dia parar de ser editada, eu vou também trazer as revistas aqui. Eu acho que é um assunto polêmico, não dá pra gente tratar em poucos minutos, poucos segundos, é um bom debate, implica várias outras coisas, está ali disponível. Se a pessoa quiser, baixa, se não quiser, não baixa. Também, assim, pelo amor de Deus, nunca compre uma revista digital vendida em Mercado Livre, pessoas que fazem o download e vendem, isso é completamente errado, desvirtua tudo. Não é o recado que o portal quer passar com isso. Somado a essa distribuição, o portal nasceu originalmente para distribuir revistas de Martin Mysterio. Depois eu fui percebendo que ele poderia ser um agregador de conteúdo, e aí a gente foi produzindo conteúdo, cada vez mais conteúdo, buscando as mais diversas formas de trazer não só downloads, como trazer muito mais matérias do que downloads. Mas eu concordo, eu tendo a minha opinião, eu tendo a concordar com as pesquisas, a pirataria nunca deixou de me fazer consumir as coisas que eu gostava, mesmo séries de TV que eu já baixei, assisti, depois eu fui lá, comprei o box para guardar a coleção, gosto de colecionar, todas as revistas eu tenho, eu compro as revistas, recentemente tenho comprado na Mitos, que o desconto dela é bem bacana. Então aqui não é um podcast, um episódio para malhar nem A, nem B, nem C. Aqui a gente tô trazendo informações, fatos para a gente junto, todo mundo debater e entender como que a gente pode melhorar esse nosso mercado, porque ao mesmo tempo que a Mitos depende da gente, ela se dispõe a trazer a maioria das revistas. Hoje a gente tem uma abertura de mercado com os personagens Bonelli, que não acontece também, aí a gente tem que frisar isso, falei lá do Monopólio, que o brasileiro adora, mas sim, aqui a gente sempre foi assim, a editora Abril trazia os heróis da Marvel, da DC, depois ela saiu, veio a Panini, publica as duas maiores editoras de quadrinhos do mundo, só a Panini traz elas, não tem concorrência, e agora o Bonelli, a gente tem a possibilidade de ter algumas editoras trazendo novos personagens. Brad Baron está vindo por uma editora que eu não conheço, Graffiti, se não me engano. Tem a editora 85, que traz os personagens, tem o Mr. No, já trouxe Diabolik, apesar de não ser Bonelli, é um fumete de ótima qualidade. A Lawrence foi resgatar o Dylan Dog. Lá atrás, ninguém publicava Dylan Dog, a Lawrence foi lá, trouxe o Dylan Dog de volta, antes da Mitos voltar a republicar. Eu acho o esforço da Editora 85 fantástico, inspirador. Me inspirou a tentar trazer personagem Bonelli. Fui atrapalhado por uma negociação de uma outra editora. A Red Dragon está trazendo a Lilith, personagem bacana também. Então a gente tem aí boas perspectivas num mercado que é mais aberto do que outras editoras de quadrinhos. Então a gente tem várias editoras podendo trazer personagens Bonelli. Eu torço só para que a Mitos não atrapalhe, não vai jogar contra, ela não precisa disso, ela tem um público dela. Eu acho que se ela não quer publicar aquele personagem, outras pessoas podem publicar, ganhamos todos nós, a gente vai poder ter comparativos, manuais, a concorrência é muito salutar, ela é muito importante para que a gente tenha base de comparação. E até, como eu tive lá uma experiência, eu era ferrenho, crítico da Mitos, e hoje eu critico só o que eu acho que tem que criticar. Ela tem melhorado muito no discurso dela, pelo menos se mostra aberta a ouvir os leitores. Isso aí já é um passo muito importante, nunca esquecendo que toda empresa precisa de lucro. Não é feio ela querer ter lucro, é importante para a vida, para o funcionamento dela. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Grande abraço.